vem tocando pra valer. Segura agora que o Apache vai bater. Foi o mar, foi o mar, foi o mar, foi o mar que te trouxe aqui, amor, e vai me levar. Foi o mar, foi o mar, foi o mar que te trouxe aqui, amor, e vai me levar. A cidade é linda, seu encanto me alucina. Do Pelourinho eu escuto candial, mas eu vim do Tororó me cantando pra você. Tô chegando agora, cante comigo pra valer. Foi o mar, foi o mar, foi o mar, foi o mar que te trouxe aqui, amor, e vai me levar. Olhe pra ela, veja só que índia bela, pele que seduz todo o fulgor da luz. Nunca vi mais bela, soberana delicada, como a flor do girassol, tô feliz a cantar. Eu sou o rei dessa festa. Minha musa é você, se embola nos meus braços. Eu sou o rei, pra que tanta pressa? Se o Apache vai encher os seus sonhos de amor. Foi o mar, foi o mar, foi o mar que te trouxe aqui, amor, e vai me levar. Manda a parte aí, gente. Foi o mar, foi o mar, foi o mar que te trouxe aqui, amor, e vai me levar. A cidade é linda, seu encanto me alucina. Do Pelourinho eu escuto o candial, mas eu vim do Tororó me cantando pra você. Tô chegando agora, cante comigo pra valer. Foi o mar, foi o mar, foi o mar, foi o mar que te trouxe aqui, amor, e vai me levar. Olhe pra ela, veja só que índia bela, pele que seduz todo o fulgor da luz. Nunca vi mais bela, soberana delicada, uma flor do girassol, tô feliz a cantar. Eu sou o rei dessa festa. Minha musa é você, se embola nos meus braços. Eu sou o rei, pra que tanta pressa? Se o Apache vai encher os seus sonhos de amor. Diga lá! Diga. Foi o mar, foi o mar, foi o mar que te trouxe aqui, amor.